Olá. Hoje dou início ao nosso podcast sobre vários assuntos relacionados com a diabetes infantil, com os sentimentos gerados por ela. Um dos assuntos que quero falar hoje é o acompanhamento em tempo real. Agora que tenho acesso à glicemia da diabetes em tempo real e em qualquer lado. Isto é ótimo. Mas há 5 minutos que não recebo dados. E agora? Será que é o telemóvel que está desligado? Será que o equipamento falhou? Oh, os valores agora estão a subir. Agora será que quem está a tomar conta dela está a ver isso na escola? Ligo para avisar? Epá, a partir do momento em que se tem uma monitorização remota ou em tempo real da glicemia, e em particular de uma criança, estas questões surgem de imediato. Inicia-se um processo de viciação ao sistema. Um olhar constante para a aplicação do telemóvel, para o ecrã do computador, a preocupação se está tudo a funcionar de verdade, se os valores são corretos, etc. Poder saber como está, poder atuar preventivamente é uma das melhores coisas que poderíamos ter. As tecnologias para acompanhamento da diabetes estão aí para ficar e evoluem aos olhos vistos. Infelizmente, ainda não estão acessíveis a qualquer um. Felizmente surgem de muitos lados e com motivações diferentes pessoas com ideias, aplicações e equipamentos para ajudar, gratuitos ou com um custo muito reduzido. Bem-haja a quem cria e a quem ajuda. Podia passar sem esta tecnologia que uso? Não, sem dúvida que não. Um abraço, até à próxima.